Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 13, versículo 35. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 13, versículo 35, 33. Versículo 33. Vamos ler desde o versículo 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém. Gostaria nesta noite de me prender a estas três palavras que leio nesse versículo 33, que para mim considero de grande importância, para que nós extraiamos aos nossos corações as verdades que Deus oferece para aqueles que são seus filhos. A Bíblia traz três palavras de profunda advertência aos nossos corações nos dias de hoje. Ele diz: olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém sabe o dia, nem a hora, ninguém, a não ser o Pai. Mas ele deixa três palavras como observância aos nossos corações, para que cada crente, através dela, possa ter a capacidade, a percepção de entender quando chegará o tempo da vinda do Senhor. Ele deixou três palavras que nos dão o direito de imaginar quando será o tempo. Ele diz: olhai, vigiai e orai. Através dessas três palavras, eu posso com segurança me postar neste púlpito, nesta hora, e lhes afirmar, senhoras e senhores, cidadãos de Pelotas, que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Eu sei, e quando digo isso, a primeira reação de alguns incrédulos, infelizmente alguns até membros da igreja, é de que não há convicções, ou não há convicção para se poder afirmar que estamos perto da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois quero lhes informar com toda certeza, e quero lhes informar que é uma segurança tão grande no meu, dentro do meu coração, que creio, senhores pastores, que eu não verei a morte física, mas eu creio que estes olhos verão o arrebatamento da igreja, porque creio fazer parte da última geração dos pregadores da volta de Jesus. A convicção que tenho é tão grande dentro de mim, que eu creio que não verei a morte, mas eu verei um dia os céus se abrirem a todo momento. Eu penso que será a hora, quando olho para os céus, parece que estou vendo os querubins, os serafins preparando a trombeta, e dentro de breves dias, aleluia, como um raio que corta o oriente até o ocidente, estes céus irão se abrir, e o Filho do Homem aparecerá nos ares, e nós subiremos ao encontro do Senhor. Aleluia! Pregador, o senhor me desculpe, mas isso é fanatismo, dizer que Jesus vai voltar? É? Se é ser um fanático afirmar que Jesus está para voltar, então chame Jesus do maior dos fanáticos, porque Jesus oferece na Bíblia mais de 300 profecias bíblicas afirmando que ele vai voltar. Ele mesmo diz: filhinhos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não é mensagem minha, é o próprio Senhor Jesus que afirma que um dia ele vai voltar. Jesus vai voltar. Eu não tenho dúvidas. Quando oro, Jesus está dizendo, prepara-te. Quando eu dobro meus joelhos, Jesus está dizendo, prepara-te. Quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está dizendo, prepara-te. Quando esses pastores estão pregando, eu tenho certeza que o Espírito do Senhor está sacudindo seus corações e Ele está dizendo a eles, prepara-te. Não é coincidência, não. Vocês já observaram que nos últimos dias a gente abre a revista da escola dominical, sempre tem uma mensagem sobre a volta de Jesus. A gente vai num congresso de juventude, o tema é já a última hora, Cristo vem, Cristo está voltando, o Rei está voltando, breve venho, e só mensagens que falam sobre a volta do Senhor. A gente ouve um cantor cantando, um cantor evangélico cantando, a mensagem é esta: quando voltares, Cristo vem, o Rei está voltando, um dia Cristo voltará, breve Cristo vem, Ele está voltando, só mensagem sobre a volta, volta, volta de Jesus Cristo. As irmãs do ciclo de oração fazem temas de oração, mas elas falam sobre orar e preparar, e só fala sobre a volta, volta, volta de Jesus Cristo. Os articulistas escrevem nos seus periódicos evangélicos, e sempre a mensagem é o arrebatamento, o milênio, a volta, mensagem sobre a volta, volta de Jesus. De repente Deus levanta um profeta na igreja, deve ser profeta falso. O profeta só levanta dizendo, igreja minha, esta é a minha vinda, está próxima, prepara o teu coração, e só fala sobre mensagens, sobre profecia, sobre a volta, volta, volta de Jesus. Vem um pregador, vem pregar, não tem outra coisa a fazer, só prega sobre a volta de Jesus. É coincidência? É falta de criatividade? É falta de assunto? É falta de pregação? É profecia falsa? É isso, meus irmãos? Não! É Deus que está avisando a sua igreja que Ele está voltando. Aleluia! Cristo está voltando, senhoras e senhores. No meu coração invade esse sentimento de que Ele está voltando. Eu estava de mudança para um outro país, porque havia recebido um convite para trabalhar na editora Vida daquele país, nos Estados Unidos, ali na região de Miami. Estava muito feliz porque iria ganhar aquelas notinhas verdes que enchem o nosso coração, que vale muito dólar, né? Estava pensando em comprar um desses carrão já. Lá na América tudo é fácil, não tem inflação. Estava pensando em comprar um daqueles carrão grandão que quando o para-choque da frente do motor está dobrando um quarteirão, o porta-mala ainda não cruzou o quarteirão anterior. Eu estava pensando em me mudar para aquele país, viver o resto da minha vida trabalhando na editora da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a Editora Vida. Mas um dia, quando eu estava lá já de mudança preparada, vivendo naquele país, Jesus me apareceu e disse, meu filho, volta. Volta e prega a minha palavra naquele país. E aqui estou eu pregando a palavra do Senhor. Não vou pedir desculpa do que eu vou lhe falar, porque se vai doer ou puxar sua orelha, é Jesus. Mas a mensagem de Deus que Ele pediu que eu voltasse e entregasse aqui era esta: prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Eu sei que muita gente está desapercebida. Esfriou, perdeu o amor, perdeu o sentimento, está na igreja e não está, canta com a boca, não canta com o coração, dá muitas vezes dízimo de coisas ilícitas. Deus não precisa desse teu dinheiro ilícito. Ou você entrega o que você ganhou pelo suor do seu rosto, ou guarde isso, que Deus não precisa desse tipo de ajuda. Existem cristãos hoje que estão na igreja por conveniência, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está me pedindo que eu diga aqui esta noite que você tem que estar com a sua vida preparada, porque isso é céu, não é lugar para gente fria e morta. Se você veio aqui na igreja com a cara de defunto, Deus não vai levar defuntos espirituais. A igreja do arrebatamento, segundo a Bíblia, será uma igreja sacudida pelo pela unção do Espírito Santo. Deus não vai levar uma igreja fria e morta. Aleluia. Hoje a gente entra em algumas igrejas, contar, não dá nem vontade de ficar lá. É mais fácil ficar no cemitério que ficar naquelas igrejinhas por aí. Se a tua entra nesse contexto, a carapuça está lhe servindo, não vou lhe pedir desculpa também. Porque tem algumas igrejas que a gente entra, que a gente mais vê o povo abrindo a boca. Para dar glória a Deus, pastor? Não, para bocejar. Aliás, em alguns lugares, igreja é mais fácil ir na igreja para dormir do que para outra coisa. Ainda bem que nas igrejas não são poltronas individuais, é um banco, então todo mundo senta e um ajuda o outro. Que se de repente nessas igrejas fosse bancos individuais, a pessoa até caía da cadeira, sabe? Se bem que alguns pregadores contribuem para isso. Não vou pedir desculpas. A gente chega em algumas igrejas pior do que isso ainda. A gente parece que entra num lugar onde está todo mundo comendo jiló, está chupando limão. O pessoal entra na igreja, está com aquela cara de defuntório, de velório. Irmão, está alegre com Jesus, ele. Dá glória a Deus, irmão. É, não, estou falando para aquele irmão da igreja fria. A gente manda o irmão da glória dele e fala assim, ó. Glória. Já viram desse tipo de cristão? Deus me livre, Deus me guarde. Ah, meus queridos irmãos, existe igreja nessa situação por aí. E se você tem andado desta maneira, que vai na igreja e não sente alegria, canta o hino, mas não sente a vida do hino, abre a Bíblia para dormir, ou fazem coisas, oração para você é mais um pretexto para dormir do que para outra coisa, alguma coisa não vai bem na sua vida, Deus não vai levar uma igreja com aparência de morna, Deus vai levar para você uma igreja revestida do poder, Deus vai levar para o céu uma igreja ungida, revestida, transbordante. Nesta noite, eu quero que você receba o revestimento do Espírito na sua vida, que o Espírito do Senhor possa sacudir o seu coração, porque não há lugar para mortos espirituais na casa do Senhor. Três sinais, três coisas que Deus lhe deixou para que você soubesse quando seria o dia. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, não sabe a hora, mas interessante, não disse que não podia saber o ano. Bem, eu sei que estou muito perto, porque a Bíblia mandou que eu olhasse, e eu estou olhando. O que é olhando? Eu não estou olhando para gibi por aí não, não estou olhando para a revista Sétimo Céu Ilusão ou outras baboseiras por aí não, eu estou olhando para este livro sagrado. Olhai! Hoje em dia o nosso povo cristão não sei se está olhando para a Bíblia. Ah não, crente carrega a Bíblia. É, mas tem crente que hoje está... Bíblia é mais um objeto de adorno para ele. Fica debaixo do braço e só. Alguns estão dizendo que... Os irmãos sabem qual é a diferença entre a Bíblia do católico e a Bíblia do crente? Não? A Bíblia do católico cheira a mofo. E a Bíblia do crente cheira a sovaco. É o que estão dizendo por aí. Porque crente por aí tem que não abre a Bíblia. Transformou em objeto de adorno. Hoje tem Bíblia bonita, dourada, percaline, marcada, branca, vermelha, roxa, verde. Mas eu pergunto, será que este livro está sendo aberto para ser lido? Em nome do Todo-Poderoso, abra este livro e olhai para os sinais que nele contém. Porque quem lê sabe que Jesus está para voltar. A Bíblia mandou olhar. Olhar para o quê? Ele disse, olha, olhai para as coisas que começam a acontecer, sinais na terra, sinais no céu. E é o que nós estamos vendo, senhoras e senhores, quem lê a Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias aparecerão falsos cristos, aparecerão esfriamentos. avivamento do amor, aparecerão terremotos, pestes, enfermidades, aparecerão muitos sinais aqui na terra que evidenciariam a volta do Senhor. Quando essas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos olhar para cima, porque a nossa redenção estaria próxima. O esfriamento do amor, os falsos cristos, todos esses sinais evidenciariam a volta do Senhor. Pois é o que nós estamos vendo hoje. Hoje a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam terremotos, querem pregadores mais eloquentes do que as pedras que estão rolando no México e El Salvador, estão rolando aqui nas regiões da América Central, em todos os lugares está havendo terremoto, terremoto no Paquistão, terremoto na China, terremoto no Japão, terremoto nos Estados Unidos, terremoto na América Central, terremoto em El Salvador, terremoto no Haiti, terremoto em todas as partes da Venezuela, no México, terremoto na Ásia, na Índia, na China, por todos os lados terremotos estão pregando, as pedras estão clamando, dizendo que Jesus Cristo vem! Até o Brasil, que não tinha características geológicas para terremotos, estamos vendo terremotos no nosso Nordeste, nas regiões do estado do Rio Grande do Norte, próximo a Natal. O que é isso? É a volta do Senhor Jesus Cristo sendo anunciada pela terra. A terra está sentindo como dores de parto e está gemendo, e a terra está sacudindo, dizendo que Jesus Cristo vai voltar. A ciência se multiplicaria, diz a Bíblia. A ciência se multiplicou de tal maneira que hoje você pode ter na sua casa, como tem o nosso irmão, não é? Computadores que podem fazer 60 milhões de operações numa fração de um segundo. No segundo que você pisca os olhos, aquela máquina já fez 60 milhões de operações naquela hora. Você sabe o que é isso, meus irmãos? É a capacidade da tecnologia humana para chegar a tais níveis. Então, é possível hoje realizar grandes feitos. Máquinas que podem levar você daqui para o outro lado do mundo em poucos minutos, equipamentos que fazem você ligar com o Japão, com a China, em poucos segundos você sabe o que está acontecendo no outro lado do mundo. A tecnologia, a ciência tem levado os homens a entender que o mundo chegou num ponto que nesses 30 anos houve mais descoberta do que toda a história da humanidade, houve uma multiplicação tão grande que até os cientistas estão assustados. Equipamentos que há 5 anos atrás os japoneses inventavam, hoje já se tornaram obsoletos. Estamos vivendo numa era vertiginosa, onde tudo cresce de forma tão assustadora que coisas inventadas há 10 anos atrás já são completamente ultrapassadas nos dias de hoje. O que é isso? Multiplicação da ciência, previsto pelo profeta Daniel, previsto no Evangelho de São Mateus. Multiplicação da iniquidade, a vergonha da imoralidade. Os homens perderam a noção de vergonha. Os homens perderam a noção do mínimo da vergonha necessária. E chegou nos mais baixos padrões da tolerância humana, que nós não podemos mais suportar este mau cheiro nauseabundo do inferno inundando a face da terra. Eu creio que este mau cheiro, este odor infernal, fétido do pecado, já atingiu as narinas de Deus, e Deus não suporta mais olhar para a terra. Assim como ele destruiu, decretou a destruição de Sodoma e Gomorra, ao ponto do cheiro de enxofre ser melhor do que ter o cheiro, o mau cheiro do pecado daquele povo. Hoje, quando nós vemos o homossexualismo, a vergonha, a podridão, a imoralidade, o pecado sendo cometido, Deus não está mais suportando. Esta terra está condenada. Deus só não destruiu esta terra porque no meio desta podridão ainda existem pontos nesta terra onde se exala o bom cheiro de Cristo, onde se exala o incenso da oração. E aqui neste ginásio de esportes hoje, nós estamos queimando com o poder do Espírito Santo o incenso da oração e do louvor a Deus. Glorifique ao Senhor nesta hora, exalte o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Ora, carabaxanda raias. Olhai para os sinais nesta terra. Não bastasse tudo isso, os homens possuem hoje armamentos que podem destruir o planeta Terra por 60 vezes. Não pense, senhores, que estas reuniões realizadas por Gorbachev e Reagan, possivelmente George Bush dará continuidade a estas reuniões entre as duas maiores potências do mundo para a limitação das armas nucleares, sejam evidências de que o mundo vai desaparecer com as suas armas nucleares. Todo mundo sabe que isto é apenas pretexto para ganhar ibope dos dois grandes estadistas. Gorbachev precisava de um tempo de folga, porque a nação russa Os países socialistas estão passando maus bocados agora por causa da falta de alimentação, porque todo o orçamento está indo para o armamento de guerras. Estados Unidos também, Reagan precisava de uma folga por causa do alto índice de problemas oriundos do desemprego e também da sua balança comercial, que estava produzindo déficit e eles estavam endividados. A dívida dos Estados Unidos também está sendo grande, então ele precisava diminuir um pouquinho as questões armamentistas, para poder diminuir as armas, para poder assim aplicar em outros campos necessários como a agricultura, porque já não está havendo alimento suficiente no mundo. Mas não se engane, com todas as armas e mísseis que eles destruírem, ainda existem armas para destruir o planeta Terra pelo menos por mais 30 vezes. Bastará alguém apertar o botão de um lado e não sobrará ninguém para contar a história. Não será uma guerra de vencedores, somente haverá perdedores, porque quando os botões forem acionados de um lado, automaticamente o sistema de defesa do outro lado acionará as outras armas nucleares e não sobrará ninguém para contar esta história, porque dá para destruir o mundo por 60 vezes, 30 vezes agora. Eu estava passando em frente ao Pentágono nos Estados Unidos, juntamente com um outro pastor amigo meu. E ele dizia: pastor Takayama, dentro deste prédio, com a forma de um Pentágono, as grandes decisões do mundo podem ser tomadas, estão sendo tomadas aqui. Se alguém resolver acionar um botão nesse Pentágono, será o suficiente para fazer uma das armas que eles possuem, e são milhares de mísseis que o mundo todo possui. Mas se eles apertarem um míssil, será o suficiente para fazer uma cratera de 250 quilômetros. Se soltarem uma arma aqui em Pelotas, a fará um buraco daqui até a cidade de Porto Alegre, não sobrará ninguém para contar a história. Uma só arma. Os oceanos invadirão esses lugares e morrerá todo mundo. São estas as armas que os homens possuem hoje. Aquelas soltas em Hiroshima e Nagasaki servem apenas de espoleta para as armas que eles possuem hoje, sem contar as armas químicas, as armas biológicas, que trarão a maior desgraça para a humanidade. Meus amigos, não sobrará ninguém para contar a história. E os homens têm tal poder hoje. Eu sei que ao contar isso, lhe assusta um pouco. Você está aí agora preocupado, pensando: meu Deus, então o holocausto final está próximo. Sim, não estamos longe. Porque basta um louco como Gaddafi ou Idi Amin assumir um desses governos para que seja acionado esses botões e será a desgraça da humanidade. O mundo está nesta situação, olhai. Eu sei que Jesus está para voltar. Os resíduos provocados por este lixo atômico produzido, porque toda arma, para produzir arma nuclear, eles sobram o chamado lixo atômico, e o cientista não sabe onde guardar as reservas do lixo atômico. Em lugar nenhum do mundo deseja os dejetos desse lixo atômico, nem o Brasil não quer. O Brasil está produzindo, já faz parte do fechado clube dos países produtores de energia nuclear, através de Angra dos Reis e na Serra do Cachimbo, e eles não sabem como fazer para guardar esses dejetos, porque o resto dessa radioatividade pode provocar o que os irmãos jamais poderiam imaginar lá em Goiânia, porque uma pequena cápsula que era utilizada para sistema de raio-x soltou-se, provocou toda aquela desgraça em Goiânia. Imagine se eles soltarem todo este resíduo no mundo. Não sobrará ninguém para contar a história, porque já existe lixo atômico para destruir a superfície do planeta Terra através da radioatividade. É essa a situação do mundo. Os homens não sabem mais que estão criando uma arma mortífera para si mesmo. Apenas é uma questão de tempo, porque não tem onde guardar. Alguém desguarda no fundo do oceano, a corrosão marítima pode destruir e trazer a superfície. Guarde lá nos desertos, mas um terremoto pode rachar as reservas, os depósitos de lixo atômico, e ela poderá vir para a superfície. E ninguém sabe mais o que fazer. Querem acabar, mas não dá para acabar. O mundo está numa situação terrível. Jesus está voltando. Mas a maior confirmação do que eu digo, do olhai, está no fato de um país que visitei no ano passado, que me deixou assustado, porque conseguiram tornar como a Amazônia Verde uma região que era um deserto incrível, a região do Oriente Médio. saindo do Egito numa caravana, me dirigi até o estado de Israel, ao país de Israel. E quando saía dos limites do deserto, dos limites do Egito, do país árabe, quando entrei no limite de Israel, pude ver que tudo começou a mudar. Lugares onde não poderia ser plantado estão verdadeiras zonas agrícolas produzindo fruticulturas e outras verduras e alimentos que dá para manter aquele país. E o que me fez lembrar, a Bíblia diz que quando, vejam bem, há quase 2000 anos atrás, a Bíblia diz, olha, quando a figueira brotar, estará próximo o verão. Quando a figueira brotar, estará próximo a vinda do Senhor. O que é figueira? Figueira simboliza, é o símbolo de Israel. A Bíblia diz que quando a figueira brotasse, estaria próxima a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a figueira não está mais brotando, não. Já é uma árvore frondosa fazendo sombra aos seus países vizinhos. Todo mundo sabe que o país de Israel já possui armas nucleares. É a terceira ou quarta potência nuclear do mundo. E sabe o que a Bíblia diz? Quando a figueira brotasse, não passaria esta geração sem que tudo acontecesse. Que geração é essa, pastor? A geração da criação do Estado de Israel. Quando Israel fosse criado, não passaria a geração da criação do Estado de Israel sem que tudo acontecesse. Ora, meus amigos, uma geração na Bíblia é entre 40 e 42 anos. Muitos teólogos acham que é 42 anos, mas outro diz que é 40 anos. E se for 40 anos, sabe quando é que Israel foi criado? No ano que eu nasci, no ano de 1948, um brasileiro, o ministro das Relações Exteriores, abriu a carta na ONU e leu a decretação da criação do Estado de Israel. Há 40 anos, no ano de 1988, completou 40 anos. Então já estamos extrapolando 40 anos, estamos entrando em 41 anos. Eu creio que nesse período tudo já aconteceu. O esfriamento do amor, a multiplicação da ciência, a criação do Estado de Israel. Só falta um sinal para a vinda do Senhor, é o próprio arrebatamento da igreja. Eu sei que está lhe apavorando, porque a geração da criação do Estado de Israel se completa neste ou neste ano que vem. Eu não sei, mas eu creio que meus olhos não verão a morte. Eu verei este céu se abrirem e verei o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amigo que entrou aqui, você está apavorado com o que eu estou dizendo, porque tudo já aconteceu, a multiplicação da iniquidade, a vergonha, a imoralidade, a corrupção, a podridão, o homossexualismo, as drogas, tudo isso está levando o homem a pensar, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo, mas não se pode esperar por dias melhores, não, desta terra não, mas Deus estará destruindo esta terra, e Ele está dizendo, eis que eu crio novos céus e nova terra. O crente não está preocupado com o armamento mundial, com as guerras nucleares, com os rumores de guerra, com a peste AIDS, com os terremotos, com as enfermidades que estão surgindo. O crente está olhando só para o céu. Ora vem, Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja está para chegar. Se você está preparado para a vinda de Jesus Cristo, levante a sua mão, glorifique a Deus nesta hora e diga glórias ao Senhor. Olhai, a figueira já brotou. Aleluia. Mas infelizmente a Bíblia diz ainda, passou a cega, findou o verão, e muitos de nós ainda não estamos salvos. Eu sei que esta mensagem está lhe incomodando, porque a mensagem da vinda de Deus incomoda muita gente. Incomoda os corruptos porque não querem que Jesus venha. Não gostam da mensagem de Cristo porque isso incomoda seu modo de viver. Mas eu quero dizer nesta noite que eu não vim aqui para passar panos quentes, nem vim contar historinhas. Eu não vim aqui, isso aqui não é um palco, nós não estamos representando um papel. O que eu estou trazendo aqui é a verdade, a palavra de Deus. Jesus Cristo está aqui esta noite dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se dos seus pecados, a sua eternidade está em jogo. Você precisa do encontro com Deus. Olhai para Cristo agora. Mas a Bíblia diz ainda: olhai e vigiai. Tem crente que não está vigiando, está olhando as coisas da vida, está olhando a Sodoma desse mundo, está olhando para trás e vai se transformar numa estátua fria de sal. Por isso não fala mais língua estranha, por isso não tem mais alegria, porque não tem mais vigiado nos valores espirituais, não tem olhado mais para o Deus, só tem olhado para o mundo, não tem olhado para o céu, só tem olhado para o inferno, não tem olhado para cima, só tem olhado para baixo. Quem olha para baixo é porco, quem olha para cima é aquele que está aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiai, vigiai, porque não sabeis quando virá o tempo. Eu creio que breves dias Jesus Cristo estará vindo, mas você precisa estar com a sua vida preparada. Você não vigia e fica desapercebido, torna-se um crente enfraquecido, fraco, não fala mais língua estranha, não sente mais gozo da presença de Cristo. Nesta noite o Espírito de Deus está aqui, a glória do porvir, o poder do Pentecostes, a unção do Espírito nesta noite te envolve. Sinta o poder do Espírito Santo. A situação seria essa também para enfrentar os demônios, o maligno, a carnalidade, a corrupção, a imoralidade, a vergonha e a podridão. Deus também disse que nesses últimos dias Ele te daria uma arma mais poderosa do que a bomba H. Ele te daria uma arma mais poderosa do que as armas nucleares que os grandes países possuem. Você tem nas suas mãos esta noite algo que Deus disse também para os últimos dias. Ele diz: olha, nos últimos dias há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Receba este poder do Pentecoste para lutar contra o diabo. Receba as armas espirituais. Receba o poder de Deus esta noite. O Espírito do Senhor te envolve com a glória, com o poder. Receba o revestimento do céu. Olhai, vigiai e orai. Vamos ficar de pé nesta hora e vamos receber o revestimento do Espírito Santo. É hora de você estar preparado para a vinda de Jesus. É hora desta igreja orar. Você quer receber essas armas poderosas? Receba os dons espirituais em sua vida. Nesta noite você vai falar em línguas estranhas, você vai expulsar o demônio da incredulidade. Nesta é a hora do poder e do revestimento de Cristo na sua alma. Você que nesta noite precisa do encontro com Cristo, vem até aqui à frente agora. Você, senhorita, que nesta noite quer ter uma reconciliação com Deus, eu quero que você levante a sua mão e venha até aqui à frente agora. Em nome de Jesus Cristo, é hora de reconciliar a sua vida com Deus. É hora do teu pacto de reconciliação com Cristo. Eu não estou aqui contando histórias, não estou aqui representando papel. O que tenho para você não é lorotas nem anedotas. O que eu tenho para você é a verdade, a palavra de Deus. Eu sei que essa verdade dói os corações. Eu sei que você está revoltado com o que eu estou dizendo, mas eu não vou lhe pedir desculpas por isso, porque eu estou transmitindo a palavra do Senhor. Você precisa dessa palavra. Arrependa-se, porque não há outro caminho. Jesus Cristo está aqui esta noite transformando a sua vida, o seu coração. É hora de nós arrependermos. Olhai, vigiai e orai. Receba o poder do Pentecostes esta noite. É hora de revestimento, é hora de unção, é hora de batismo, é hora de transbordamento, é hora de revestimento, é hora de glória, é hora de gozo, é hora de unção, é hora de poder, é hora de salvação, é hora de fé, é hora de glória, é hora de Deus, é hora do Espírito, é hora de Deus. Aleluia! Receba o revestimento do Espírito esta noite. É hora de você reconciliar a sua vida com Deus. Pare de reclamar da vida. Não espere por dias melhores. É hora de receber a unção do Espírito. É hora de receber o avivamento de Deus. É hora de receber o revestimento dos céus em sua alma. Receba o revestimento do Espírito nesta hora. Deus está te dando estas armas esta noite. É hora de você abandonar esta tua incredulidade. Tire esta frieza do teu coração. Tire esse teu espírito crítico. É isso que impede a glória de Deus operar em sua vida. Fique como menino. Se não for como menino desse, você não pode andar o reino dos céus. Receba nesta fé simples o revestimento da glória e da graça. Os dons espirituais estão sendo manifestos esta noite. Receba a glória de Deus. Olhai, vigiai e orai. Aleluia. Aleluia. Oh, bacamara, bacandara, baxarabai. Receba o batismo do Espírito Santo. Oh, o poder e a virtude de Deus. Ele está te dando agora. As armas celestiais estão sendo distribuídas esta noite para você. Pelo amor de Deus, jovem desviado, volte para o Senhor. Pelo amor de Deus, não fique distanciado. Não há tempo que perder. Esse mundo não tem muito a lhe oferecer. A tecnologia humana, o conforto oferecido pelos homens, não pode trazer paz ao seu coração. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Você precisa de fazer parte deste exército poderoso que vai lutar contra o inferno, contra o pecado, contra a imoralidade, contra a vergonha. Receba as armas celestiais. A virtude de Deus está sendo derramada sobre esta igreja, aos pastores, aos evangelistas, aos membros, a cada um de nós. Oh, receba a virtude e o poder do Espírito Santo. Xaracarabalaba, xarabalabai. Deus, destrói este espírito de enfermidade nestas vidas, pelo poder do sangue de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda enfermidade seja repreendida na autoridade da tua palavra. Demônios não resistem, saia em nome de Jesus. O poder do Espírito de Deus seja manifesto agora. Ora carabacharabacandarabasturia. Receba a unção do Espírito Santo. São expulsos, os problemas são resolvidos. Quando olhamos, vigiamos e oramos para que a glória de Deus seja manifesta. Xaracarabaxandaramaia. Olhem para mim um instante agora. Olhem para mim um instante agora. Alguém vai chegar ao seu lado neste momento e vai tomar o seu nome e o seu endereço. Por favor, não saia desse meio. Eu lamento e sei que muitos não entregarão seu nome, porque é impossível tomar o nome de todos pelo número de conselheiros que foram cadastrados. Porém, tomaremos alguns instantes. Eu vou pedir que o irmão Nilson Nelson cante em alguns hinos, juntamente com a Carmen. Parece que tem algum outro cantor daqui também. Vamos aproveitá-los. peço que os irmãos me desculpem, eu não tenho convidados daqui porque não os conheço. Porém, enquanto os conselheiros trabalham agora, você não saia daqui. Eu quero que você me dê o seu nome e endereço, porque eu quero mandar para você uma lembrança gratuita dos trabalhos e alguns estudos bíblicos que nós temos feito. Será totalmente gratuito para lhe ajudar, mas eu quero que você dê seu nome e endereço. A única coisa que você talvez vai ter que gastar para corresponder-se conosco é o selo do correio, mas isso não custa absolutamente nada, e o pastor da sua igreja pode lhe dar se você tiver dificuldade. Mas Nilce e Nelson estarão cantando agora enquanto os conselheiros tomam o nome, e a igreja continue glorificando a Deus. Quantos estão alegres com Jesus agora? Digam um amém. Olha, se alguém aqui estava sem a certeza da salvação, eu creio que agora estão sentindo uma certeza gloriosa. Por isso eu quero que você levante a mão agora e diga: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, não saiam, fiquem aqui, fiquem aqui. Deixe os conselheiros trabalharem. Enquanto Nilson Nelson louva a Deus com o Espírito. Ele não resistiu o sangue de Jesus nessa noite. Aleluia. E ele correu, é o que nós vamos cantar aqui agora. E o sangue de Jesus, ele está presente de uma maneira maravilhosa aqui. Oh, glória. Aleluia. Quantos aqui desse lado estão sentindo sangue aí? Ele está aí, o sangue. Aleluia. Está aqui. Aleluia. Então vamos cantar. Eu estava lutando, quase a desvanecer. Chamei por Jesus Cristo, que veio me socorrer. Recebi grandes forças, que do alto desceu. Eu clamei com fé, e Satanás correu. Vamos cantar agora! Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e vencedor fui eu. Mais uma vez! Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e vencedor fui eu. Hoje eu dou aleluia, glorifico ao Senhor por mais uma vitória que Ele me concedeu. Satanás vendo isso muito se aborreceu, porque não teve vitória e o vencedor fui eu. Cante conosco! Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor fui eu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, vencedor fui eu. Ele correu, e vencedor fui eu. Ele correu, e vencedor fui eu. Aleluia.